Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, são 6 da tarde, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. É às 7 da noite, vamos ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, todo mundo de ouvido grudado aqui na Atlântida para ouvir o Pretinho Básico. Até às 7, oferecimento de sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big é preço baixo todo dia e Daniler, a moda está nas ruas. Saudar, rapaz. Rapaziada do Pretinho, fala aí, KG. Aí, beleza? Tudo certo? Tudo bem, cara. Marcos Pianges está aí com a gente. Tô cansado também de estar aqui, cara. Pô, passei a tarde toda aqui, meu. Pô, deixa eu sair um pouco, empresa. Deixa eu dar uma volta. Tem só uma empresa, por favor. Deixa eu dar uma volta, ver o dia, como é que tá o dia aí. Mas teve intervalo de uma hora, tá muito quente. 5 a 6. Dá tempo. Não, ele fica enchendo o saco com umas músicas. Aí ele fica na internet do intervalo que ele pode olhar, respirar. Ruins. Ele vai pra, ele continua. Não dá tempo de ver o dia. Não dá tempo de ver o dia. Eu quero tomar um chope. Às 5 a 6 não dá. Aí tá o cara que almoçou com a capa da Playboy hoje, é ele. Ele merece. Ele merece, ele merece. Qual capa? Pena bonito, grande gostosão. Lindo, bonito, grande gostosão. Quem é a capa? Na verdade, eu não almocei com ela, só fiz uma matéria com ela. Qual é a capa? Só fiz amor. Eu não almocei, só fiz amor. O nome dela é Dani Gil. Dani Gil, ela ela é de dois irmãos, mora em Voti, é dona de uma academia junto com o seu namorado, o Jean, e ela ganhou o concurso O Bumbum Mais Bonito do Brasil. E que tal é o seu bumbum? O bumbum dela é lindo, é lindo. É lindo, todos nós já vimos na Playboy, né? Tem que observar, claro. É lindo, é óbvio, né? Todos nós já vimos o bumbum dela. Só que o treinamento pra ela ter o bumbum é impressionante, cara. Ela bota uns pesos de 15 quilos nas pernas, sabe? E faz aquele exercício que tem que levantar pra trás a perna, sabe? Tu tentou fazer, porque no passado sempre tu faz, né? Tu vai ficar com os glúteos bonitos. Deixa eu ver teus glúteos. Ah, mas os glúteos do padre estão muito bons. Tá muito bom, padre. Melhorou muito. Já tá ouvindo a voz dele faz horas. É a estrela móvel do Pretinho Básico. Davi Carradinho. Bicha! Davi Carradinho. Bicha! Davi Carradinho. Sei com a Miss. E mais pro. Não, também não. Mas não é Misa, não é Miss. Ah, é. Capa da Playboy. Miss Bumbum. Miss Bumbum. Mas a cara dela é bonita. Mas achou muitas Joas no planeta, né, Davi? Achei algumas. Várias Joas no planeta, né? Várias Joas. Porque tem mulher que fica mais bonita porque a cara é feia, né? A cara é horrível, daí tu olha pra bunda, a bunda fica maravilhosa. Ah, é verdade. As mulheres constantemente, sabe, isso é uma dúvida das mulheres, elas constantemente perguntam assim: quem tu preferia, uma mulher linda de rosto e feia de corpo ou linda de corpo e feia de rosto? Tem aquela pergunta, aí, pô, que tu responde, a Dani, ela tá, ela é bonita nas duas coisas. Mil vezes feia de rosto. Mas assim, ó, é que o rosto só pode... Vamos ser sinceros, É que o rosto, é mil sério, vezes. O rosto só arruma com o Pitanguinha, né, cara? Ou os irmãos, o Pitanguinha, né? Fera. Tem que entrar pra operação. Agora, o corpo, se tu quiser, tu vai numa academia. Mulher não é pra tirar foto. Come direito, querido, e vai. Aí tu não arruma. É pra tirar foto. Ah, mas aí, por exemplo, o KG. Se o KG tiver do Grêmio. O Petra, tu, no caso, tem a bandeira do Inter. É pra isso que serve. É o mestre, né? Mas se o KG quiser ter o corpo do bumbum, mas do Brasil, tem. Não, mas eu não quero. Se ele quiser. Ah, mas tu quer sim. Como assim? Não, tu se quer, ele quiser, quer, como? Quer. Academia. Entra na academia, uma super alimentação, trabalha com profissional. Não, a idade do KG não é mais possível. Não, mas o KG não vai ganhar dinheiro com esse corpo. Nem na tua idade eu também não quereria. Tu quer alguém que tá nesse caminho aí? Neil Porã. O Porã é o Porã que tá se ajeitando. O Porã vai ter um bumbum muito bonito. O Porã tá com uma bundinha já, galera. Que olha. Quem tem uma bundinha boa também é o Alcemar, né? A gente viu. Exatamente. Muito bom. Como é que tá, Alcemar? Tudo certo? Muito bem. Contigo, bem recuperado, né? Cara, conta no planeta. Não, acho melhor não. Eu conto. Conta, então. Eu conto. A gente tá tomando café. Final de Planeta Atlântico, da Alcemar pra um lado e pro outro, trabalhando. Levou viga 12 pra um lado e pro outro. Exatamente. Levou viga, né, Alcemar? Levou viga nas costas, né, Alcemar? o que levou de vinga nas costas durante o planeta. E aí no às 6 da manhã do planeta, segundo dia de planeta. 6 e 7. Mostrou a bunda pra gente, toda assada. Completamente assada. Cara, olha, tava preta de assada. Foi uma visão dos infernos. A bunda tava assada. Bom, já sei muitos detalhes que é muito nojento. Não fala assim, hein? Continua assada, Samar? Não, já melhorou, passei o rebote. Passou a pomadinha, né? Qual pomada, 12? A do Puidaris ali, passei na bunda. A 12? Qual pomada, 12, 13, 14? Pomada 100. Ali. Passadura. Ai, tá todo mundo apresentado. Eu sou Maurício Amaral, tô no lugar do Fetter aqui que tá de férias. O Porã tá de férias, Mr. P volta amanhã. Olha que coisa boa. E assim a gente vai até às 7 com o Pretinho Básico. Bom pra quem? Pro Pi, né? Que vai voltar a trabalhar. Pra quem? É, pra boa pra audiência que tá com saudade do Pi. Certo. Nós estamos com saudade do Pi. Destaques do Clique RBS nesse final de tarde de terça-feira. 70% dos prédios na Avenida Bento Gonçalves em Porto Alegre estão pichados. As avenidas Bento Gonçalves, Protásio Alves e Farrapos são os pontos preferidos dos marginais. Na Protásio Alves, o volume de pichação é um pouco menor, mas isso não quer dizer que seja baixo. 51% dos prédios estão pichados. Ô Maurício, quando tem uma frase Jesus te ama. É uma pichação. Acredito nele, é pichação? Não, é uma pichação. É pichação, claro. A reclamação picha, então, é isso? Não, não, crentes, às vezes é um fiel, é alguém, é uma pessoa que teve atitude, não é uma igreja. Não é a igreja que vai pichar. É alguém que frequenta uma igreja. Olha, a igreja faz coisas piores. Um cara de patina pichando aí. É difícil, né? Mas caras de patina fazem coisas muito piores que pichar. E a reclamação dos proprietários de bares e restaurantes da região é a mesma. Falta ânimo pra pintar os estabelecimentos, já que dias, semanas, claro, ou até mesmo vale horas depois, tudo tá pichado como antes. Qual é o problema? O problema é a péssima pichação. É muito feia a pichação em Porto Alegre. Claro. Os caras qualquer lugar a pichação é feia. Não, tem lugar do mundo que vira arte. Grafite. É grafite. Não, não só grafite. Não só grafite. Eu acho uma palhaçada essa diferenciação de grafite e pra mim grafite é horrível. Grafite em Porto Alegre é feio. É, não feio, tem um artista bom de grafite, tirando o trampo que é bom. Que trabalhou com a gente da transmissão lá do planeta. É bom. E que não picha a rua, né? E não faz muro. O grafite é quando o cara chega e pede: posso usar esse teu muro branquinho aqui pra botar meu grafite? É feio igual. Aí o dono diz: pô, pode. Não é feio. Cara, é o muro feio. Da Mauá tem um monte de coisa legal. Cara. Horrível, cara. E Floripa deve ter um monte de coisa. Não, agora essa pichação aí. Vai acessar a internet. Ela não tem sentido, né? Porque só os pichadores entendem. Aqueles troços que aquele existem. Então o da igreja é mais legal, que da igreja eu entendo. Pelo menos da igreja. Não, uma mensagem. O Porra Almir, por exemplo. Eu já vi Porra Almir. Se tu vai pichar, picha direito, né? Com a vírgula e o ponto de exclamação. Vírgula e ponto de exclamação, cara. Mas não piche. Não piche Porra Almir, não piche nada. O Toniolo era um pichador célebre. O pichador mais célebre de Porto Alegre. Documentário. Eu entrevistei ele. Ele morava ali. Tu entrevistou o Toniolo? Entrevistei. Que beleza. Ele morreu de quê? Não morreu? Tá vivo? Tá vivo. Tá vivo. Ele trabalhava na polícia, o Toniolo, depois saiu da polícia. Porque todo mundo fala no passado, eu achei que tinha porque ele não picha mais. Eu não sei se ele tá vivo, hein? Tá vivo, sim. Eu vi um documentário aqui. Mas o lance foi o seguinte, o Toniolo, nos anos 70, final dos anos 70, ele pichava toda a cidade. Toniolo, presidente, ele primeiro começou Toniolo, aí depois Toniolo vereador, depois passou pra Toniolo governador, depois Toniolo... chegou Toniolo rei. Ele pichou aí, o Palácio Piratini. Não, aí que tá o lance. Em 82, quando foi eleito Jair Soares, ele prometeu: vou pichar o Palácio Piratini. Na posse do novo governador. Era o primeiro governador eleito pelo voto direto desde que o golpe tinha sido dado em 64. 82, Jair Soares. Aí a brigada militar cercou todo o Palácio Piratini, um homem ao lado do outro. Um cordão de brigadianos. E aí, de repente, não se sabe como, de onde ele surgiu, de que buraco, esse de que documentário esgoto, tem. Ele tá, ele picha. No L eles pegaram ele. Sabe onde ele tava? Toniolo. Sabe onde ele tava, Davi? Tem nesse documentário só isso aí. Ele tava na igreja da Matriz. Ele me contou em cima. Dentro dela. Aí ele sai de dentro da igreja, que ninguém espera que um pichador saia dentro da igreja. Ele sai de dentro da igreja e foi lá no Murim. Muito bem. O valor médio da refeição fora de casa em Porto Alegre foi de R$18,24. No Brasil, a média de R$21,11. Por tipo de refeição em Porto Alegre, o prato feito custa em média R$12,27. O self-service é R$14,81 em média. Aonde? Média, Porto Alegre. A A refeição à la carte custa R$27,21 em média e a executiva R$18,69 em média. Esse estudo considera o valor da refeição principal, bebida, sobremesa e café. Tá ótimo, tudo pelo social tá puxando pra baixo essa média. Pra baixo, né? O Brasil é o único lugar do mundo, eu acho. Assim que tu vai num bar desse e come uma refeição substancial, porque ela tem arroz, feijão, bife, salada, batata frita e mais refrigerante por R$7. É difícil tu ver. Não tem outro lugar. Em outros lugares do mundo. Por isso que no mundo, o lugar onde os caras que estão sem grana comem é o McDonald's, é fast food, assim. Porque aí sim é um lanche mais barato e aí o cara consegue comer. Agora, ou comida chinesa. Lá em Nova York, por exemplo, quando eu fui pra Nova York, é muito caro a comida lá, e o Potter sabe disso, né? Era Chinese food, assim. Que era alguma coisa que foge um pouco do McDonald's, porque tu não pode ficar comendo fast food o tempo inteiro. Aí tu come aquelas fast food. As massinhas, Chinese, né? Chinese food com arroz, né? É terrível, cara. Eu comi mais isso aí em Vancouver, que é a cidade asiática asiática fora da Ásia no mundo. E aí é barbada, lá é $2-3, assim, pra te comer. Mandar um abraço pro Dario ali, do Lepajã ali, cara. Aquela comidinha ali não tem erro, né? O Lepajã é muito bom. Mas ali, é mais que 7 pila, né? É mais. Sai uns 15, 20 pila. É caro. O preço do pedágio na BR-101 em Santa Catarina vai subir para 1,40 a partir do dia 22 de fevereiro. O aumento é de 20 centavos em relação à tarifa anterior. Esse preço é para carros, para veículos maiores, dependendo do número de eixos. O pedágio varia de 2,80 até 8,40. Motos pagam 70 centavos. O negócio aí de moto, então. Eu vou comprar uma moto, acho, né? Salva-vidas civis temporários começam a trabalhar amanhã, quarta-feira. Após quase 2 meses de temporada, 43 salva-vidas civis temporários começarão a trabalhar nas praias do litoral gaúcho. O edital lançado no final de dezembro previa a contratação de até 600 socorristas. No entanto, pouco mais de 100 pessoas se inscreveram em meio à polêmica sobre a proibição de tatuagens para salva-vidas. É verdade. As praias mais beneficiadas serão as de Tramandaí e Imbé. Essa papagaiada que não podia ter tatuagem afastou um monte de gente que podia estar trabalhando. Marginais, todos marginais. E aí essas pessoas não se inscreveram e as guaritas ficam sem salva-vidas durante o almoço, né, Cajé? Muito bom. Só que a pessoa tem uma tatuagem no seu corpo e não é capaz de salvar outra. Bichadores marginais. Por favor. Tatuados da máfia japonesa. Cala a boca, Marcelino. Cajé, 6:13, Cajé. Os platos do dia. Platos do dia do Pretinho Básico, galera, com o glorioso, o indispensável, o formidável, o indeteriorável, desejável, meu Cajê, galera. Ô, Cajê, tá bem? Tá bom. Ele tá fazendo galo também. Mas tá, Faustão, hein? Bom, cara. 9:09. Lucilene de Caetano, reforço bronzeado em Praia do Rio. Devia saber quem é, Cajé. É mesmo? Devia saber quem é. Ela é a Lucilene do Caetano. Devia saber quem é. Do Caetano, é isso? Lucilene. É a Lucilene do Caetano. É diferente Lucilene do que Lucilaine. Não, essa é a Lucilene. Tu bebeu, Cajé? Não, Lucilene. Sim, Lucilene. De Caetano, mas quem é essa criatura? É ex-Miss Brasileirão. Pronto, deu pra ser musa do Brasileirão. Musa. Eu conheci umas 3 meninas que é espetacular, uma gostosa. Manda um beijo pra ela que tu vai de quem? Acho que é. O que interessa? Curiosidade. Elas mentem. Tá. 10:20, Bruno Ferrari e Graziella Schmidt namoram na Praia da Barra. Hoje tá brabo. Hoje tá difícil. É tudo nova geração, Cajê. A Graziella Schmidt é uma loirinha, né, Maurício? Não sei. É. Não vi as nem fotos. Nem tu sabe. Se é Schmidt, Schmidt tem gente não que conhece, é alemão. Não conheço nenhum desses. Não conhece, né? Não conheço nenhum desses. É, também não. São péssimos atores. 11:17, namoro de Fiuk chega ao fim, cantor está solteiro. Olha! E o Fiuk nem ela conhece, né? Me interessa. Conheço o Fiuk. Maravilhoso. Cara, essa é uma informação que mexeu com boa parte da audiência do Fiuk. O pai dele conhece, Neila. Maravilhoso, Fábio Júnior, pegador. Te pegou já? Nunca fiquei... preconceituoso. Você está chamando a classe artística. Só porque eu perguntei. De promíscua. Você está chamando a classe artística de promíscua. Não, vamos lá. Quando ele estava solteiro e tu solteiros, os dois solteiros, vocês ficaram. Eu não tenho nada de emocional com o Fábio Júnior. Só me emociono com a música dele. Carnal? Nada! Preconceituoso! Não me venha com preconceito. Bicha brava, irmã. 12h48, grávida, Thaís Araújo conversa com a amiga no Leblon. Tá grávida do Lázaro Ramos, né? Isso. 13h27, Jesus Luz curte praia de Ipanema ao lado dos amigos. Ah. O Jesus Luz, depois que acabou com a Madonna, não saiu nenhuma foto com mulher aí, né? Eu acho que o Jesus apagou a luz, né? 14h12. Acho que ele tá dando a outra face. Fumando um cigarro, Kate Moss chega ao hotel no Rio. Ela tá aí pra tirar umas fotos aí pra uma campanha publicitária com Mário Testino. Como tu sabe disso, cara? Mário Intestino. O Mário Testino, cara, quer dizer, é um dos maiores fotógrafos do planeta Terra. Muito profundo. Ele acabou de demonstrar, mas se tu for solteiro, tu nunca mais pegaria nenhuma mulher. Mas bem que tu é casado. Mas o Mário Intestino é grosso, cara. Ele já foi mais delgado, né? 15h28, Ana Maria Braga mostra fotos da neta Joana. Ai, que amor! Beleza, bonito isso, né, David? Joana é nome de outra cantora, né, Betânia? Joana, maravilhosa Joana. Que hit linda. Tem a Joana, hein? Bah, agora tu forçou, cara. Agora forçou. Já tem aí, Joana. Não, tá louco. Se a Atlântida tiver a Joana, vamos eu ver. Me demito vamos agora. Vamos ver, vamos ver. Vocês vão perder um produtor. Vamos procurar a Joana. Vocês vão perder um produtor. Joana tem aquela música famosa. Não, graças a Deus não tem. Tem Joan Jett e Jonas Bourne, mas Joana não tem, eu continuo na frente. Esse não é com dois N's. Não, não é. Com J, cantora, só tem Joan Jett e Jonas Bourne. 16h57, Demi Moore mostra corpo sarado na praia. É um caso. Ainda científico. Bem que não foi o contrário, né? Ana Maria Braga mostra corpo sarado e a Demi Moore mostra fotos netas. A Demi Moore tá melhor que a filha dela. Impressionante. Tá melhor que a filha. Apesar de ser um corpo que eu não gosto muito, que é muito seca, né? Muito magra, né? Mas é, gostosa tá é tu, pô. Não, 17h45, Potter, Maite Proença termina o namoro com Alexandre Colombo. Opa! Entre a Demi Moore e a Maite Proença, eu vou de olhos fechados na Demi Moore. Tá. Não, não, Maite. Não, Maite. Não, Maite. Ah, bom. Não me assusta. Eu vou de Demi. Eu já contei a história da Maite. Vai de Demi? Eu vou de Demi. Se eu pudesse pegar qualquer uma das duas, eu pegaria. É, né? O pobre já tá assim, né? Se contenta e com... agora, questão de 11 minutinhos 11. Atrás. 11. Não mais do que isso, Maurício. 11 minutos. 11. Então era... Eu disse 11 minutos atrás. 18 e 7. Glorioso KG! Esta grande fera que nós estamos numa organização aqui, bicho. Na passagem da folhinha, que é algo impressionante. Meu, senti é lindo! Essa sim eu pegava, galera! Cláudia Leite inicia tratamento pra engravidar novamente. Opa! Eu vou ajudar essa fera. Se ela sabe qual é o tratamento pra engravidar, né, Davi Coimbra? Não é muito segredo. Cláudia Leite, né? Qual que é? É o cara, sobrenome. Hã? É fazer. Tomar leite desnatado? Não, amorzinho, gostoso. Ah, não, não é esse tratamento. Não é nada, é cheio de sentido científico. Deve ter problemas pra engravidar. Toma remédio. Hormônios, eu acho. Tem que incentivar. Não, ela tem muito pouco hormônio. Hormônio. Só olhando pra ela dá pra ver que ela tem pouco hormônio. Só olhar assim. Né? Deu? Era isso, KG? Era isso, graças. Graças a Deus. Vai daí, Potter. Coisas que você nunca vai ver. Quem manda é uma pessoa que não assinou quem é aqui, mas ela é do colégio Farroupilha, da 53 de Viamão. Farroupilha. Tá, conheço. 53 é a parada, gente. Coisas que você nunca vai ver, alguém enfiar a língua num formigueiro. Alguém já viu, hein? Alguém contar todos os seus fios de cabelo também, não tem. Tamanduá e enfia a língua no formigueiro. Ah, mas não é alguém, né, Kel? Tamanduá. Alguém é lamber seu próprio cara. O que tu tem contra o tamanduá? O tamanduá é algo. É uma bestia, é um ser humano. Eu criava um cara. Deus tomou uma cachaçinha com as vezes tamanduá, né, cara? Só pode, né, cumpridão. Deus não existe, Maurício. Alguém lamber seu próprio cotovelo, entende, sabe aí? Eu já vi alguém lambendo o cotovelo. Aí a gente teve um ouvinte que mandou as fotos suas pro blog do Pretinho lambendo aquele o próprio cotovelo. Do Kiss, bora, aquele cara do Kiss lambe. Mas foi a única pessoa no mundo que eu vi que conseguia lamber o próprio cotovelo. O cara do Kiss lambe. Se você lambe, ouvinte, alguma parte do seu corpo, manda fotos para pora@atlantica.com.br. Tu não quer voltar pra entrevistar? Alguém rasgar lá? Dinheiro, alguém já viu alguém rasgar dinheiro? Viu, já, já vi os caras. Eu já vi. Guri, tu já viu alguém rasgar dinheiro, Guri? Ah, eu rasgo dinheiro direto, porque às vezes eu quero apostar com meus amigos. E por último, ri melhor, né? A gente faz uma aposta, a gente joga um poker, né? E aí, vamos rasgar uma notinha de 100, vamos rasgar uma notinha de 50 e assim. Mas vai. Dólares, né? Dólares. Tô meio bêbado. Eu tô bebendo, aí, guri? Desculpa aí, pessoal. Tô meio tontão aqui. Vai lá dar um abraço no Maurício lá. Não vou cumprimentar ninguém. Ele tá meio inclinadão também, guri. Hoje eu vou cumprimentar o Maurício. Vem aqui me dar um abraço. Porra, guri! Grande figura. Ele bebe e fica amigo, né, cara? Um abraço pro Trampo, um abraço pra galera do Seven Locks, grandes figuras. Ah, tudo tá mal, Guri? Ele tá caindo. Meio bota mais cora nele ali que a gente. Continuando coisas que você nunca vai ver alguém ser fiel até que a morte o separe. Nunca vai ver o Tiririca lendo ao vivo também. Um cão chupando manga. Alguém já viu? Eu já vi. A mãe falar do seu filho é feio. Ah, meu filho é muito feio. Ver uma estrela cadente, já viram? Mas claro, acho que já. Sim, cara. Essa pessoa não sai de casa, né? Várias vezes. E não tem internet também. Testosterona, tem internet, ele que fez esse material aqui. Um secador silencioso, alguém já viu? Não. Não tem, né? E a internet que não cai. Impossível, né? Hoje em dia, nenhuma cai, meu. É, tá cai. Meio pé, mano. Alguma coisa foi legal. O testosterona, né? De vez em quando erra, né, amor? É verdade. Gaúcho conversando com o Paulista. Urra, meu, tô com uma fome, meu. Comeria um trem agora, meu. E o gaúcho, tchê! Tchê! Tchê! Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, que barbaridade! É um insulto essa distância. É um insulto, cara. O nome dele é Marcos Pianjas, tá? Ele circula pelas ruas de Porto Alegre. Fácil, fácil. Exatamente, eu tenho a cara do Cajé. E aí, David? Cara, tem um ouvinte nosso aqui, o Lucas Eduardo, que diz que o Fetter tem a essência do amor nas palavras dele. Putz. Ele disse eu isso. Bonito isso, cara. Lucas, não, mas tem. Lucas Eduardo de Oliveira tem 17 anos. Vai completar 18 agora em maio. Pomerode, Santa Catarina. Eu conheço Pomerode. É a cidade mais alemã do Brasil, né? Mais alemã, uma cidade mais muito bacana. Mais alemã, cara. Do mundo. É mais alemã que as alemãs. Eu tenho uma amiga que veio trabalhar no intercâmbio de prefeituras. Saiu lá de Hamburgo, foi trabalhar em Pomerode. Ela falou, nem na Alemanha tem uma cidade tão alemã como Pomerode. É muito legal Pomerode. Já passei do Benão, né? Passei um tempo lá. É uma cidadezinha pequenininha, muito bonitinha, muito aqui agradável. Aqui no Rio Grande do Sul tem Teutônia. É muito alemã também. As pessoas falam alemão na rua e pá. Ich spreche Deutsch. Mas a questão não é essa, diz o Lucas com K. E sim por eu estar amando. Bah. Por isso que ele falou aquele negócio de feta. No caso, uma garota. Bom, tudo bem. Nós não temos preconceito. Absolutamente. Uma mulher, acima de tudo, uma pessoa incrível. Enfim, a garota dos meus sonhos, por assim dizer. Em que essas cantadas do querido Potter. Não são mais minhas, na verdade. Não são capazes de conquistá-la. Como diz a música, ela vai voltar do Charlie Brown Jr. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Bah. Então, mas qual é o problema? Pô, nunca prestei atenção. Não sou um cara que sai para a balada e fica com as garotas. Não acho isso certo. É uma chata ela, né? Não, é ele. Ah, ele, tá. Ele diz que não acha certo ficar com as garotas na balada. Ele não acha certo? Ele não acha certo. Sou tímido. Em relação a falar esse assunto com as mulheres. Então, tu que tinha que ler esse e-mail, Ana. Não sei bem, o Potter dizia assim, não sei bem o que devo falar. Um simples te amo, talvez, como milhares de outros já errado. Devem ter sido. Então, como é provável que ela esteja escutando? Queria falar aqui. Se vocês me deixarem, é claro. Não. Eu te amo pelo que você é, Maria Lenk da Veiga. Olha! A Maria Lenk! É. Olha a Maria Lenk, galera! Não, e aí, olha só. O fim da prazer. Cara, teve eu te Maria amo Lenk. Pelo que você é, Maria Lenk da Veiga, não pelo que as pessoas falam. Ai, que as pessoas devem falar muito mal da Maria Lenk. Maria Lenk. Ou muito bem, né? Ou muito bem. Maria Lenk é porque nome o rapaz nadador, esse Lucas, né? Ele não gosta de ir na balada, tal, de repente os caras falam assim, pô, Maria Lenk. Tem 17 anos. Geralmente uma guria na idade da Maria Lenk, ela gosta de homens que vão em baladas, que saem de casa, que não são depressivos, nem o Lucas, né? Acabou, não, né? Não, o cara desanimado como o Lucas não pega, não dá, ninguém. Não dá. Lucas tem que ser feliz, mulher gosta de homem feliz, mulher. Abre a janela do quarto, Lucas. Abre a janela! Abre a janela da favela! Não faz que nem o Pianges, que na hora do intervalo fica na internet aqui, viu? É, por exemplo, você já viu. Vai viver, Lucas. A quantidade, vai tocar pessoas, Lucas. Que palhaço fica, cara. Palhaço tá sempre rindo. Que palhaço fica de mulher? É sério? Palhaço? É, palhaço não, palhaço não palhaço fica com ninguém. Fica todo com palhaço gente. É triste no fundo, cara. Tanto isso é poético, hein? Isso foi poético. Foi bonito. É verdade, cara. Isso é dispensável. Tem aquela história do cara que vai no psicólogo e pergunta pro psicólogo, diz que tá muito triste. O psicólogo diz, tu devia ver o palhaço Bandini, ele está na cidade. E o cara fala, eu sou o palhaço Bandini. Ah! Pô, Zé Mara, essa foi bonitinha, não, Zé Mara? Essa foi muito tocante, foi, né? Foi pra pensar, né? Era muito tocante essa frase. Foi tocante, né, tchê? Ô, Bandini. Eu adoro coisas tocantes. Pobre do Bandini. Conhece o palhaço Bandini? Conhece, uma vez foi do show dele. Palhaço muito legal. Eu ri muito com o Bandini. Com quem foi no show? É o Padão. Padão? Cadão. Levei o Adão, meu bandido. O Adão não gostou do negócio. Tem medo de palhaço. Tu fez as pazes com o Almir, tu brigou com o Almir lá. Eu dei brigando com o Almir. Brigou com o Almir no ar, muito mais educado. Por causa daquela fenda que vocês abriram naquele pano lá. Mas vai tomar banho. Parecia... Mas deixa tomar banho, muito mais educado. Vai tomar banho, Almir? Vai tomar banho, Almir. É muito mais educado, Almir. Pena que ele não tá aqui, cara, agora. Assim. É verdade que o Almir jogou teu celular longe? Eu não vou ligar. Filho da mãe, é amigo, né? E aí, celular? Deixa mais celular. E aí, celular? O que é? Vou largar uma frasezinha, então. Pra você. Larga. Uma só hoje, mas muito profunda. Muito tocante. Larga agora, mas pega depois, né? Exatamente. Mãe. Não escolha a pessoa mais bonita do mundo. Escolha a pessoa que faz do seu mundo o mais bonito. Que a beleza cansa, né, Alcimar? Cansa. Cansa, né? É isso aí. Ô, Maurício, a Lucilene de Caetano, ela foi musa do Brasilão pelo Goiás. Goiás. Cara, o que parabéns. Tem de menina com esse papinho de, eu sou musa do Inter, eu sou musa do Grêmio, eu sou musa do Figueirense. Não acreditem, hein? A musa não de São Paulo torcia pelo Grêmio, né? Não caio nesse papo. Se vier uma mulher sedutora, moça do Goiás, peituda, caiu pra segunda divisão, né? Loira, bonita, cheia de curva, simpática, dizendo, eu sou a musa, fica comigo. Não caia nesse papo. Não fique com ela. Não, eu vou ficar contigo, tu não é musa coisa nenhuma. Aí você dá um tapa na cara. Olha esse estudo aqui, é muito interessante, cara. Esse muito... é a musa do Zequinha, esses musa dias. Do Saviana. Um estudo bem interessante aqui, ó. Mulher da periferia é mais feliz com o seu corpo. Entre as mais ricas, o sacrifício é pra chegar perto da magreza das modelos. Da Demi Moore, exatamente. Entre as mais pobres, bonito mesmo é corpo farto e curvilíneo das dançarinas de axé. As mais ricas tentam se esconder sob roupas largas. Funk, né? As mais pobres exibem a gordura sem pudor, Davi Coimbra. Exatamente. Em micro shorts e tops justíssimos, Davi Coimbra. Tu falou com a pessoa errada, porque o Davi não gosta disso. O Davi gosta de magras. Não, mas tu entendeu as curvas, né? Entendi, não, na eu elite, gosto de magras com curvas. Na elite, as mais ricas, a motivação é o espelho. Elas dizem que querem ser magras para se sentir bem. Na classe menos favorecida, o interesse é conquistar os homens mesmo, entendeu? Não, é mentira. Essa da elite é mentira dela. As mulheres das camadas populares são muito mais felizes com seus corpos, mesmo quando estão gordas. Uma mulher gorda na classe média é motivo de escárnio. Na favela, a gordinha não precisa se livrar dos recheios para ser admirada. Aí, pobre é mais feliz, cara. Pobre se diverte muito mais. Dá o teu dinheiro, então. Disparado, cara. Disparado. É só ver a gente aqui, cara. Pobre que se diverte. É mais feliz aqui. Uma fazeção, né? Festa de rico, um cara tocando um jazz no canto, tô comendo legal. Uns canapézinhos desse tamanho, tomando meia taça de champanhe. Agora festa de pobre é churrasco, é samba, é pandeiro, é salsichão. Todo mundo de biquíni na piscina, vamos fazer topless, vamos. Champanhe liberado pra todo mundo, é um saco festa de rico. Festa de pobre é na laje, entendeu? Maurício, os mais. Tá, Maurício, não precisa tanto assim. Dirceu tava tocando um jazz. Aqui, ó. Os mais pobres, os realmente pobres e os realmente ricos, eles são parecidos. É. Tu quer ver uma coisa? Realmente pobre, realmente rico, gosta de morar em morro. É verdade. Tá? É. Realmente pobre. Não, realmente o pobre rico não gosta. Foi o que sobrou pra ele. Mora, né, em morro. Mora em morro. Deixaram, é o único realmente que tinha pra ele. Mas tá lá morando. Realmente pobre, realmente rico. As festas são ótimas. Realmente pobre, realmente rico. Realmente pobre, realmente rico tem muitos filhos. É verdade. E tem muito cachorro. É verdade. O classe média só tem um cachorro, entendeu? Aquele que tem uma cachorrada é realmente pobre, realmente rico. Então isso tem muito a favela da Rocinha num campo de golfe. Já, por exemplo, nós aqui que somos classe média, entendeu? Antes da invasão, a favela da Rocinha era um campo de golfe. Mas como, cara? Um morro? Era o Gávea Golf Club. Eu já joguei golfe lá. Não, já joguei. Maravilhoso. Mas não, mas é morro. Como é mas Maurício, como é que fazia, Maurício? Onde ficava o green? Gente rica. Ah, deve ter a base, né, cara? Deve ter a base, mas naquela são área. São 18 ali buracos, cara. Tem, é difícil de jogar, Felipe. Quantos? 18. Mas buracos. Que baita festa, hein? Mas tem razão, Davi. A tua teoria tá o mais rico, mais pobre se aproxima. A classe média que é infeliz, cara. Ela tem medo de descer e tenta subir. Nunca vai conseguir. Ah. Tu viu que frase, cara? Ela tem medo de descer, tenta subir e nunca vai conseguir. Esse que é o problema. Tô com o telefone, Maurício. Tô com o telefone. Telefone, Maurício. Entendeu, Almir? É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas que chegam aqui pelo e-mail do Pretinho Básico, pretinhobasico@atlantida.com.br. Você também pode mandar a sua oferta para os classificados do Pretinho. Olá, Pretinhos, vendo o CD player da marca Positron com entrada auxiliar, perfeita para ligar um iPod, entrada USB e cartão SD que possibilita ouvir MP3, sistema RDS e recepção por Bluetooth. Imagina conectar o seu celular via Bluetooth com o som do carro e rodar todas as suas músicas sem fios. O aparelho está com apenas 3 meses de uso, nota fiscal com 1 ano de garantia, todos os acessórios originais inclusos, como controle remoto e cabo USB, além do manual de instruções. Estou pedindo apenas R$250. O motivo é que estou vendendo o carro e não vou entregar essa belezinha junto. O aparelho está em Porto Alegre, contatos pelo e-mail vendosomcompleto@gmail.com. Bela oferta, hein, cara? Tá barato esse som, hein? vendosomcompleto@gmail.com é um CD player da marca Positron. Outra oferta aqui dos classificados do Pretinho. Galera do Pretinho, ouço você sempre que posso e curto muito o programa. Gostaria de aproveitar esse espaço que vocês abrem aos ouvintes para anunciar o meu carro. É um Palio EX 2001 Fire. Tem ar-condicionado e DH, direção hidráulica. Palio EX Fire 2001, duas portas, cinza, básico, R$15.000. Contato é o Leandro pelo e-mail vendopalioex@hotmail.com. Gente, nesse verão, a Almir Kitten lança o guarda-sol que não atrapalha a sua vista do céu. Olha aí. Guarda-sol transparente. Exatamente. É de plástico e aí é transparente pra você ver a praia toda. Não te cobra as vistas. Parabéns. Davi, que aí aqueles aviãozinhos de publicidade, vê tu vê tudo, também. Vê tudo, vê tudo. Eu usei esse guarda-sol, por isso que eu fiquei assim um pouco tostadinho. Mas, no caso do Davi, ele poderia ter usado nossa loção, né, de bloqueador solar. Batei também. A base de limão, exatamente. Deixa com cheiro de caipirinha, pra quem gosta de maravilha tomar uma geladinha. Eu vou querer comprar, tá? Caipira, né, então toda a base de limão. Depois é o suco de limão que você passa no seu corpo. No e-mail que o homem e-mail, vai passar. O e-mail é: pode ficar tranquilo, Davi, e curtir um solzinho que não tem problema nenhum, @. A sua pele é uma pele boa, que não pega câncer. http://www.org.w. Não pega câncer, é muito bom. E de brinde ainda ganhei um iPhone voador, pessoal. É verdade. O que houve contigo com o Alcemar, Almeida? Tava reclamando de ti. Indignado com ele, querido. O que houve, Almeida? Indignado, não calava a boca. Não calava a boca, bebe. Vocês saíram do planeta e foram beber. Dali a pouco não cala a boca dele, cara. Muito mais do cara. Oh, meu Deus do céu. O que tu fez, homem? Ah, peguei o celular dele e joguei fora. Vai pra celular. Daí depois foi chorando. Pegou o celular e foi chorando. Ah, chorou? Foi embora, senhor. Vai, tá homem chorando. Tem cor de gambá mesmo. Foi chorando lá pra todo assado chorando. Todo assado chorando. Bêbado às 9 da manhã, assado chorando. É. E com o celular quebrado, ô Semara. É isso que tu era. Segundo dia de planeta, né? Ainda bem que não teve o terceiro, né, ô Semara? Já fizemos as pazes, já. Olha, que bonito nesse momento, o Almir, ô Semara. estende as mãos. Ele rasgou a lona toda do planeta Atlântico. É. Nossa, que o Almir e o Alcemar tiveram noites movimentadíssimas com mulheres no planeta Atlântico. Os dois juntos às 9 da manhã, bebendo e jogando celular um do outro. Pelo amor de Deus. Saíram tudo acompanhados. 25 para 7, já voltamos com o Pretinho. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do planeta, são 18 para 7, tamo de volta com o Pretinho Básico para sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big a preço baixo todo dia e Damilair, a moda está nas ruas, doutor Alceu. É data mesmo, doutor Maurício. Casa Perini, especial é o agora, aprecie com moderação. Que fase, que fase, diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, liga dos campeões de Europa, doutor Maurício, a Libertadores dele. Quanto tá? O Valência tá ganhando. Quem? Não é, não é Valência, é Valência, o doutor. O Valência da Espanha. Buenos Aires falando, é o Buenos Aires. 1-0 pra cima do Schalke. Isso aí é Schalke 04. Schalke 04. O é ida, Milan, né? Tá empatando com é o Tottenham. É Valência. É ida isso aí, né? É o Tottenham Hotspur. É ida, né, jogo cara? De ida, jogo de ida. Tottenham Hotspur. E o legal é que o Raul... Half-time, que o, é o intervalo em inglês, né? O Raul, que era o Raul Madrid, né? Que é. foi destaque durante muitos anos. O Real Madrid tá de volta à Espanha, jogando pelo Schalke 04. Sabe, né? Quem tá no banco, doutor Cadeira? O Jonas, né? O Jonas. Não, o Jonas, eu ouvi os caras falando que ele não estava relacionado, doutor. Eu também ouvi isso aí, doutor. Mas ele foi no banco sacar o dinheiro. Doutora Valência. Já aproveito e mando um abraço pro Diego e o Bruno Salvadego, que manda pra gente muito material aqui. E o Martin, e também pra todo o pessoal da Schneider, a churrascaria ali na BR-116. E um abraço pra todo mundo que precisa pra sobreviver da BR-116. Olha, um abraço apertado pra vocês. É o inferno diário isso. É uma falta de respeito essa BR-116. É ridículo. A gente não sabe por quê, né? Tem uma obra acontecendo. Não, hoje também. Tá gravado por causa disso, mas todo não, dia, mas todo é, dia é ruim. Todo dia é um inferno. E hoje também tem a Libertadores pro Santos, doutor Cabelo. Começa a Libertadores pro Santos. Vai jogar com o Deportivo Táquira, que é o time do Hugo Chávez lá, doutor Cabelo. É verdade. Sabe quem é que o Corinthians quer contratar para substituir o Ronaldo e o Roberto Carlos como ídolo? É o Adriano. Ganso. Exatamente. Sabe qual é a multa rescisória do Ganso? Não faço. 30 milhões de reais para times brasileiros. É, mas de repente Corinthians. O jogo do Santos dado, é lá, né? Na Venezuela ou é aqui no Brasil, doutor Alceu? É a mala Venezuela, quente para as bombas da noite, vai passar no Sport TV. O Neymar nem voltou pro Brasil, já foi direto pra Venezuela pra jogar. Tá, olha só, e daqui a pouquinho aqui no Olímpico tem a festa de lançamento da camisa nova do Grêmio. Estaremos participando aqui do Pretinho Básico, Mr. P, este amigo de vocês, e também o Geizo, que boa. Vai carregar as coisas lá e tal. Talvez ele dê uma... Muito bom. Né? Então, a partir das 19 horas, sócio em dia, qualquer modalidade de sócio do Grêmio em dia... acesso pelos portões 1 e 5 do Ganha Olímpico. A camisa? Não. Não. A partir comida das, liberada? A partir das 22 horas, depois que terminar a festa, a Grêmio Mania abre já a venda, vendendo a camisa oficial. E a comida é Topper. Comida tá? Liberada? Não sei, eles não mostraram ainda, cara. Não, tá, é um sigilo completo. A Topper patrocinou o Inter na década de... No comecinho da década de 2000, ele não fez camisas muito bonitas. Fez uma linda. Uma espetacular. E as outras... Bom, mas erraram. É uma expectativa, então, para hoje à noite. A partir das 19 horas, a Grêmio TV transmite ao vivo pelo site grêmio.net a partir das 19h30. Convidados Daniel Bueno, Dani Bolina, Nina Fortini, Larissa Maciel e a Sharon Menezes. Bah. E também o Rafa, o Vini e o Jaca, da Chimarrutes. O Jaca! Pila, da Bideobaldi, Charles Master, Vera Louca e Nacional Kid. Além da gente que vai estar lá, Pila. Né, no Olímpico, fazendo festa daqui a pouquinho, então, no Estádio Olímpico. Ontem à noite voltou Bola nas Costas aqui com um programa lindo de fazer. Aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui no Rio Grande do Sul, com o Bolívar e o Adilson, da dupla Granal. E o Thales. E o Thales, filho do Bolívar, que é uma figuraça, né, cara? Então, um beijo pro Thales, um abraço pro Adilson e pro Bolívar, dois grandes parceiros da gente aí, parceria mesmo, assim, se soltar aqui no programa. O Bola nas Costas arranca coisas de jogadores que nenhum programa mais... Tipo zero, assim, porque tipo, na verdade eles sentam aqui como se tivesse uma mesa de bar, né? Com o amigos, jogador né? Todo trancado, assim, sabe, é difícil, assim, aqui eles falam mais coisas. O Bolívar, por exemplo, falou pela primeira vez do trauma do Mazembe, como ele não falou em nenhum outro lugar, né? Falou também que tem a maldição de quem dorme com o Bolívar é ou vendido ou expulso, ou demitido do Inter. E a gente deu a ideia do Wilson Matias pra essa... né? Mas o que ele disse afinal do trauma? Ah, disse da dor, disse do que ele queria fazer lá depois que acabou o jogo. Dói quando metem dois, né, tio? Ele botou o sentimento da Vina Fala, entendeu? Coisa que dificilmente jogadores fazem, porque eles são eletrônicos, né? Aperta o botãozinho e fala assim: é, realmente, a gente perdeu, mas a gente vai trabalhando. Vamos levantar a cabeça e partir pra outra. E pra o outra, Thales ensinou a falar em francês: campeão do mundo FIFA e segunda divisão. E Mazembe também, né? Mazembe ele falou também. Mazembe. E ele falou assim: Mazembe, Mazembe. E aí deu um tapa na cara dele mesmo, assim, sabe? Debochando. Porque é, o Congo é francês, né? Francês. Ah. Bom, era isso, né? Vai daí, então, Potter, emenda aí. Sobre abelhas no freezer. O Lelê deu a sugestão que a gente colocasse abelhas no freezer pra experimentar, porque elas não, elas dormem, Davi. Lelê spam. Elas não morrem. É, a abelha no freezer simplesmente dorme, depois tira ela, segue a vida. E diz ainda o Lelê pra prestar atenção, que ela vai se espreguiçar quando tira do freezer e sai voando. Tá, mas e quem é que já fez isso, botou a abelha no freezer? Pois é, agora ele ou o cara que mandou o spam pra ele. Arthur Guimarães manda pra gente esse e-mail aqui, mas que absurdo é isso de falar que as abelhas, de colocar a abelha no freezer? Esta, então não é uma vida pra ficar servindo de brincadeira? Como é? Acho que foi um comentário pedido de extremo mau gosto, se não me engano foi o Lelê. Foi. Bom, vamos lá então. Interessante e legal as mensagens no final do programa. Que isso? Mas de que vale ler Dalai Lama, sendo que minutos antes foi incitado a um absurdo contra um animal? Eu sou o protetor dos animais. Potter, e por que uma abelha é pequena e frágil, que apesar isso, do ferrão? Respeito, pô. Ela não vale menos do que um cão ou um gato ou outro animal qualquer. Bom, ferrão, né? Querem uma brincadeira? Coloquem uma criança no freezer. Não. Que isso, meu. Muita gente deve estar achando um absurdo isso agora, mas... reticências... é uma frase apenas para reflexão. Por que as pessoas se surpreendem e se horrorizam com frases como essa? E não como há no caso das abelhas? Qual a diferença? Ah, meu Deus! Nenhuma, nenhuma. Pensando bem, não tem mesmo. Não tem é uma vida, né? Da mesma forma, Davi. Não, não. Apenas não. De espécies diferentes. Ah. Como é o nome do amigo aí? Meu nome é Arthur Guimarães Svensson. Arthur, o Potter amigo não tem por que fazer essa voz pra ler teu e-mail, mas espero, não tem por que comparar. Eu não acabei ainda, Maurício. Tá bom, desculpa. Arthur. Espero que as pessoas tenham o mínimo de consciência e não tenham feito algo no gênero com qualquer animal. Eles são indefesos, inocentes das maldades do ser humano. Gosto muito do programa de vocês. Boa. Mas me decepciono com comentários desses. Que não é a primeira vez. Outra vez foi do gato, do cachorro, etc. Ai, do gato foi boa, né? Etc. Ele acaba o e-mail com apenas uma palavra com ponto final. Lamentável. Arthur Svensson. Arthur, não é pra tanto, não, né? Por exemplo, o vírus da AIDS é também um animal, né, cara? Também sente. Não, ele não é um animal. É um ser vivo. É um, não, nada não, de exterminar com o vírus da AIDS. Não podemos combatê-lo, portanto. Nada de acabar com o vírus da AIDS. Sabe o que o vírus da AIDS canta? É. Não podemos entregar pro jeito. Lá no camarote do planeta, veio um cara falar comigo, ele é pesquisador, ele trabalha no laboratório, acho que é na Federal de Rio Grande ou na Federal da URGS, Porto Alegre. Ah. Mas eles são pesquisadores e trabalham com bactérias ouvindo pretinho. Aí eu falei pra ele, bah, só porcaria na vida de você. Né? Bactéria e pretinho básico, né? Não conta, Maurício, não conta. Aquela piada de português. Vou deixar porque o KG conte agora o seu material. Bebês, KG. Vocês são demais! KG, Peter, Mr. P, Potter, Maurício, Geiso, Porã e Piangers. São a minha diversão do dia a dia. Tô aqui embaixo da rádio escutando vocês. Abraço do Pedro Escobar. Tá soterrado, Pedro? O Pedro não, tá aqui embaixo. Tá embaixo da rádio, tá soterrado. Ele colocou, estamos bien em... como é que é? Esse aqui é 33. Estamos bem, abraço aí, Pedro. Refúgio 33. Aula de português. Vamos ver. Isso é sério, cara. Existe viagem com G e viagem com J. É. Viagem com G é o substantivo. A viagem foi boa. Viagem com G é o verbo. Caso vocês viajem, levem tudo. Como é que é? Caso vocês viajem, aí é o verbo, é com J. É. O verbo viajar. Ah, tá. A viagem substantiva é com G. É, viajar. A viagem é com J, foi, né? Boa. É porque a mesma palavra com duas grafias, né? Exatamente. E a revista Viagem, ela é com G. Com G. Com G. Que não é vocês substantivo, meu. Substantivo. Cada vez que tu viajar é com... Outra coisa, é com J. Um erro recorrente que como eu vi foi a viagem é com J, por, né? Por exemplo, aquela... Com G, meu... Viagem substantiva. Viagem substantiva é com G. Por exemplo, aquela revista Interview tá completamente errada, né? Tinha que ser revista Interveio. Ah, não, outra coisa que eu não vi aqui na lista é aquele palavrão formado pelas letras C e U. Não tem acento. Próximo não. Assunto. De jeito não, nenhum. Não tem acento. Não tem. Ah, acento. Vai. E acento, se for acento de sentar. O que mais tem ali é acento. O prefixo vice sempre se separa por hífen da palavra seguinte. Como é? Vice-prefeito, vice-governador, vice-reitor, vice-presidente. Tá, mas Vasco não tem hífen. Não, lá em Santa Catarina se diz vice? Vice? Aí é com dois S. Aí é com dois S. Vice-campeão. Ah, entendi. Não adianta teimar. Chuchu se escreve com CH. Chuchu. Não é com X, é com CH. A não CH. Ser que seja carinhoso pro meu amor. Chuchu. Ciclo vicioso não existe. O correto ciclo. É círculo vicioso. Todo um ciclo fala, vicioso, cara. Fala ciclo vicioso. Ciclo. É isso. Adentro é uma palavra só. O Casagrande meteu-se um ciclo porta viciado. Adentro. Para aí, a lua assumiu noite adentro. Adentro é uma palavra só, não separa adentro. Assim não. Como a seguir é separado, gente. E a fim pode ser dos dois jeitos. Assim gente. Como a recém é junto. Não existe adiar pra depois, isso é redundante, porque adiar só pode ser pra depois. É verdade. Valeu, voltaremos, Boas dicas, boas dicas. Quiser, outro erro. Não existe meia, não existe meia também, né? Ah, eu tô meia tensa, fiquei meia nervosa com o lance. É, que nem o menos, né? Outra coisa, no Twitter eu adoro escrever quiser com Z. Adoro, como tem quiser com Z. Ah, mas tem brincadeiras de Twitter também, de internet. O cara escreve assim, ó, corram com... Corrão, no sentido de. Entendeu? No futuro, né? Sei lá. Que eles corram. Tem umas brincadeiras ali que é intencional. Entendeu? Não, mas o que eu recebi hoje não era intencional. Não, mas quiser com Z não é intencional. É burrice. Não é. Não tem desculpa pra nenhum. Falta de quiser com Z. O Maurício não pode falar. O Maurício não fala, mano. E aí, Marcola? Cara, mão de vaca, mas mão de vaca. Tá com a namorada, né? Namoradinha. Tá ali. Amante. Namorada, mas não contou pra Amante. Que tem namorada. Tá com amante ali. Tal. Passa na frente de um restaurante. Qual restaurante chinês? Não, um restaurante qualquer. E a menina sente um cheiro de comida e fala, ai, que delicioso o cheiro desse restaurante. Ai, deve ser ótimo. E o cara, gostou, hein? Se quiser, eu posso fazer a volta e a gente passa ali na frente de novo. Que não vai durar muito, amigão. Ai. Eu tenho um e-mail aqui que tá escrito Maurício Gostoso. Aí, por isso que foi lido, viu só? Que momento, hein? Maurício que Gostoso. O Maurício tá numa fase, né, que cara? Fase, meu. Ele tá mais bonito, senão acho que tá. O Maurício bonito. Cresce na semana que ele tá ancorando o programa. É verdade. Cara, é a fama, né, cara? Eu tô com meio fone de ouvido aqui, tem que estar ouvindo vocês falar isso aí. Né, cara? Não, mas tu tá ouvindo metade do que a gente tá falando. Isso, cara, estou eu e o Nando Reis aqui quase desmaiando de labirintite aqui com meio fone. Maurício, se tu tivesse um fone Arrow 7, tu não teria esse problema. É, mas o Arrow 7 tá trancado na sala do Feta. O Feta também é um, né? O Feta também é um maldito, né, cara? O Feta vai pra praia e leva. Sabe o que ele tá fazendo? Ele tá correndo com o Arrow 7. Com os fones, né? Com o fone do estúdio aqui, Feta. Tá muito magro o Feta, né, cara? É o magrinânimo, né? Tá magro demais. Magrinânimo. Mas aí o e-mail com tão bem intitulado Maurício Gostoso. Maurício Gostoso. Maurício Gostoso. Gostoso. Ouvi o programa do dia 15, no horário das 13 horas, quando vocês estão falando sobre nomes. Nomes. O meu nome é... tem dois Ys o nome dela. Barbica. Indine. Meu Deus. Obviamente, meu com dois Ys. Indine. Obviamente, vocês não vão conseguir pronunciar certo de cara, pois pronuncia-se Indine. Indine. Indine. A gente acertou. É. E para completar, meu nome ainda é composto. Meu então Deus. Ficou assim. Mais um Y. Indine Franciane. Meu Deus! A chance de ser rica, 0,00. Ainda vá, né? Isso foi invenção do meu pai que viu numa revista. Que revista será que esse cara tá valendo? Esses dias eu vi uma Daphne. Era uma bêbada. Era Daphne rica escrito como pobre. Daphne. D-A-P-H-Y-N-E. Nossa, Daphne é o nome grego, cara. Tá, mas, não pobre. Com Y, né? Não, com Y, é com PH, Davi. PH, é um nome grego. O nome de uma personagem da mitologia que tava fugindo de um deus, que eu não lembro, acho que era o Apolo. Trilha! Era o Apolo. E aí, quando ele foi pegar ela para violentá-la, ela pediu ajuda para os outros deuses e se transformou num loureiro. por que que o pai bota o nome de uma filha e disso? E o que que é um loureiro? Isso é que a filha é louro, né, cara? É o que dá o louro. Então o pai acha que a filha é um louro. É. É isso. E o loureiro. O louro é aquele que tu bota nas cabeças. Pai, possivelmente é o louro, vai no feijão. Eu conhecia essa história. Não, mas peraí, pra não ser estuprada, ela virou uma planta, pô. É. Tá certo. Preferi ser. E aí ficou tão feliz debochando o cara. Ah, sou eu loureiro. Também. Planta, pô. O pessoal pisa na planta. Na verdade, tem alguma história. Era melhor ser estuprada. Tem alguma lenda grega, assim, realmente legal, assim, a de Zeus, por exemplo, é legal. Essa da Daphne eu achei muito fraca. Tem outras lendas pra cima. Vamos voltar pra Índia. Mas enfim, Índia e França, os irmãos dela se chamam Camila com K e William com U. Sabe a revista que o pai dele tava lendo? Era Chicos e Feiosos. Pra ter essa ideia. Chicos e Feiosos. Ela disse, só eu fui abençoada com um nome tão complicado. Caraca. Mesmo véio. Sendo difícil, sempre elogiaram o meu pequeno nomezinho, então deve ser bonita. Ah, é verdade. Boa, Davi. Se os caras elogiaram. É, mas certamente quando terem filhos, eles se chamarão Maria ou João. Boa. Manda aí um, pai vem me buscar. Pai vem me buscar. Ué, isso aí já... Pro meu velho que colocou esse nome tão complicadinho e um... Bota o cabelo! É... Pros meus amigos Bia, Lê, Gê, Fran, Fê, Dri, Grace, Heron e Daisy e pro irmão William. Nossa senhora! Mas meus amigos todos têm Fi, Di, Ele. Tipo NX Zero, ela poderia ser aí. Pode ser uma música, né? Ser aí. Sabe por que o Pelu do Ressat é Pelu? O nome dele é Pedro Lucas. E o Pelanza? E o Pelanza? Pedro Lanza. Lázaro. Ouvinte de Itajaí que acessar agora o blog da Damiler e descobrir qual é o post que tem um selo premiado do Pretinho, fatura um vale compras de R$150. Não perde tempo. Quando você descobrir o post, mande a resposta para promo@atlantida.com.br. Você tem que ser de Itajaí para ganhar essa promoção do Pretinho Básico da Damiler hoje. Aqui, acesse lá damiler.com.br e descubra qual post tem o selo premiado do Pretinho. Vai, Betânia! Qual é, Betânia? Tá tão quieta hoje? Tô tão quietinha. Tá hoje... pensativa. Como é que foi o planeta, Betânia? É por isso que eu tô quietinha. Quebrou. Quebrou a vala. Sabe, né? Que fizeram uma versão de. Tudo. Fizeram uma versão dance lá, o Paranormal Attack, de uma música da Betânia. Muito isso. Bom aquilo. Quem? Qual é a música? Quem me chamou? Quem me chamou? Quem me chamou? Quem me chamou? Quem me chamou? Quem me chamou? Quem me chamou? Quem me chamou? Quem me chamou? Quem me chamou? Foi o KG. Foi o KG que me chamou. Muito boa, legal, é, hein, Betânia? Não tem tempo pra mais nada, Betânia. Depois dessa aí a gente pode encerrar o programa em grande estilo. Legal, eu e o Potter vamos fazer bem direitinho, então, quem me chamou. O DJ Dico. Ô, Anônimos, manda um beijo pra Cissa do Reloginho. Grande Cissa! Viela lá! Um beijo! Né? Viela é uma rua bem pequenininha. Viela! Até aqui, sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big é preço baixo todo dia e Damiler, a moda está nas ruas. Voltaremos amanhã, 1 da tarde. Vem aí a Voz do Brasil, mas quem fica na internet fica bem com o Discorama. Até mais! Tchau!